O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Carroça da Saudade. E a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. O minuto que eu aqui fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. DJ Josia. Feito só de paz. Fala, viajão! E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. Amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. A viajão, a Luciana chegou, meu irmão. A nossa garota chegou, a viajão. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixona. Agora tá teu jeito, não reclama. Deixa eu ver muito carinho, nosso fã-clubes, nossa equipe já aqui com a gente, já curtindo hoje esse baile. Olha o sabadão da viajante. Caso isso não aconteça e ela não me procurar, chega junto com o Josias. Eu juro que vou sair dessa já! E você vai ter que aceitar. Para com essa mania. O homem é bom. De me fazer sofrer. Parceiro Dudu e a Tete, já aqui na área com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você, os fanáticos. E a quinta do uísque. Para com essa mania. De me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Olha aqui, chegou um brejinho, nossa autoridade. O grande parceiro Júnior Barra. Aí com a gente, um abraço no seu Júnior. Olha a comitiva. Sai que é show. Sai que é show. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Silva da Marambaia, chegando junto, vamos Silva! Bora Falcão! Solta a pau pra Falcão! Taca a pólvora, Falcão dos Silva! Antes Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. A saudade assim. Um novo sorriso sucedeu. Um sorriso sucedeu. O seu jeito simples. Falcona, já na área. A mulher da pólvora. Um abraço pra você. Você o Falcão, chega junto, meu irmão. Você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Olha a gente aqui do lado esquerdo do Josias. Você já encontra aí? Já encontra as camisas, as carroças, as canecas, as calcinhas. Enfim, aqui meu parceiro luxuoso, Diego. Olha, Diego. E o líder. Bora viajar. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Alex dos Fanáticos, os carroceiros sem fronteiras, já vindo aqui. Obrigado, meu irmão. Vocês começando na manha. O namorado. Vamos lá. Esperando pra depois. Pra nós. Já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Praça Única, na boca do Amazonas. Praça Única, sem agonia. Quero sair pra conhecer. Ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Chegar e com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Pois é, meu irmão, daqui a pouquinho nosso domingão acontece lá no Casoda, viu gente? Versão dos fogos lá no Casoda e o nosso Recife. Pedido aí do povão. Vamos estar no Bancrédia. Segunda-feira. Vamos lá. Eu vou aprender. Começando 10 da manhã no Bancrédia. E mais a banda Passou. Sabe o português. Quero ser importante. Importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo. Abaixando o Mamute do General. E, da dona... e o Seco Produções. Aí da Dona da Monja. Obrigado. Ao Seco. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano. gente, eu não vou falar. Um abraço pra você. A cortina, a sequência gostosa do espetacular, obrigado. Chega junto, minha gente. Meu parceiro Holmes, o homem do depósito. RF, a Thaís. A Thaís Meirelles. Fraquinha. Fraquinha. A explosão do amor soltou uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e paz, correr. Olha aí, Brejinha, via show lotadinha. De ponta a ponta, meu irmão. Via show já vazando pelo time. Yes, yes, yes. Fala, Júnior Barra. Pense em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Eu venho das cordilheiras. Eu segui me curtindo a vida. Eu passei no Cláudio da minha Raíssa, Paraíba, e da minha Noêmia e o Jeremias. E com a gente, obrigado. Você é fogo, eu sou paixão. No estupim do coração, pensa em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim. Oh, my love. E aí, Paulinha? Yes, yes, yes. A luxuosa Paulinha Brito. Tá chegando junto com a gente, andando aqui em passeio. Um abraço pra você aí, Paulinho. Meu amor, você é linda. Meu amor, meu parceiro Nilton, o homem do império. Ele e a Margarida aí juntinho com a gente, obrigado. Um abraço pra você. O homem da hidráulica Belém. Pensa em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim. Oh, my love. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. E aí, Falcão? E a canção me envolver, com toda a pobre homem, você sentir vontade de chorar. Ao DJ pra refletir, fecha os olhos pra sonhar. A luxuosa. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Jardim Sideral. Alô, Branquela. Deixa por aqui um abraço com muito carinho. Um abraço dos Josias pra você. Elogio dos Portenses. Bora junto. Passar por tudo e jamais se. Domingo casada, viu, gente? Segunda-feira, Branquela. Crévia. Começando 10 da manhã. Juntamente com a banda Pop Show. Segunda numa Crévia. Numa transa até se jura amor. Bora, minha gente. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me dê se eu te chamei em vão. Tão bonito hoje, sabadão na Via Show. Aí reunindo as melhores aparelhagens da saudade. Sideral, a nossa luxuosa, lendária Rubi. E hoje, fazendo essa grande festa aí, a gravação do DVD da banda 007. A melhor banda, lembra que a gente, a banda de arrocha do Brasil, banda 007. Se... a convidada especial também no Palco Central. E a banda W7, já já um sonsaço aí. Para cabeção! O tesão. Uma trança até se jura, amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me dê se eu te chamo. Empresário Lelé, cadê o Lelé, Toninho? O embaixeiro Lelé, o rei da pescada amarela lá do Vero Peso. É igual a gente, sua esposa. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me dê se eu te chamei em vão. Chapala, dona Nina. Alô, Chapala. Vai, show. Vai, show. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abraça e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: Raine de Josias! Eu te amo. Eu te amo. Parceiro Falcão dos Silvas. Eu te amo. Um abraço pra você, Falcão. E os nossos Silvas do Atalaia. Muita pólvora hoje na viação. Tava no campo. Taca, pólvora, Falcão. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. É a comitiva. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Olha só, tá chegando o festão do Sírio, lá da Vila de Americana. Adentro, dia 30 de novembro, viu gente? Festão do Sírio da Vila de Americana, lá no Bosquinho. Voltas, e quem toca, claro, é a nossa luxuosa. Seu... a dona da noite, lá no Bosquinho. Vamos lá! Delírio então. Começo a gritar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aquela saudade, hein? Viajou. Nosso shake, o nosso shake, pô, aí no papo agulho doido. Alô, shake! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu te amo. Gravando tudo. Alô, Fernando. Alô, Fernando. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me necessita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Aqui chegou o parceiro Vanderlei, o homem do Banco Central, já aqui com a gente. Fala, Vanderco! Um abraço pra você! Fala, Dudu! O dia, Dudu e a Tati! A noite eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodimos de amor e prazer. Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. E sua bandeira luxuosa. Valeu, Hudson! Amiga Thalita e minhas comidas. As comidas típicas lá da Orla de Guaraci. Essa aqui é o agente na hora. Cadê o neguinho, hein, Thalita? Fala, chega! Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Um amor com ternura. Quero parceiro Patrick, os carinhos por aqui, show de boa, né, meu irmão? Toda sua doçura. Olha só! Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Vem, vem, vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. E nossos amigos aí da Quinta do Uísque, um abraço muito carinho juntamente hoje. Pastor Alex dos Fanáticos. Alexinho, quero ver. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só pra. Pois nada faz sentido sem você. Júnior Barra, ele comanda a equipe sem fronteiras. Pois é, meu irmão, nossa autoridade na carroça. Grande Júnior Barra, ele o seu grande amor. Fala, Júnior! Fala, bem! Achando o Lelé, só de boa por aí, né, Lelé? Já no camarote. E aí, Lelé? Fala, viajou! Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o mundo já promove emoção. Você vem agora, já por aqui com a gente. Seu fã. Alô, Loja! Vem, vem, vem. Vem pra mim. E vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Todo mundo aqui já na área. O parceiro Adiel. Alô, Yara, Val e a Rose. Amor, estou sozinho. Estou vivendo sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto mal. Meu parceiro Neto, já baixando, hein, Neto? Um abraço pra você! E aí, dona Nina? Dá vontade de chorar. Da saudade. Espere a minha volta. Foi na. Ei, minhas coleguinhas. E no comando dela, da minha grande amiga Pati. Pati Costuras. Alô, Pati. Quem passando hoje aqui na Viação. Um abraço pra você. Para Pati. Sonhei com você, foi um sonho bom. É o show da carroça. Se amou do princípio até o fim. Seu Tiaguinho Digital, eu, amiga Daiane, a Samira. Você, Samira das Marcantes, obrigado. Eu lhe abracei. Um abraço único. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor. Prejero Junião, viver aqui junto. Lá de Caruta Pera, tá aí com a gente. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais. Quero ter você, volte por favor. Aqui, na Carroça da Saudade. Segue o líder. Eu queria ouvir a voz aí da minha secretária de cultura, Úrsula Vidal. Aí, Úrsula! Luxuosa Carroça da Saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Você suspirou e se entregou pra mim. E achou? Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Viação, meu maestro. Olha a temperatura na Viação, meu irmão. Viação totalmente lotada. Já passando pelo DVD. Você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais sem limites. Quero ter você. Volte, por favor. Vem, carroça, vem, carroça. Aquela menina você. Para o eu sei que é sua, meu Deus. O Max aí com a gente. Já já tem o Hélio do Branginha. Já já tem o Hélio. Tá tocando aqui na sequência na caixa preta. Logo em seguida, o Hélio passa aí pro palco central. Vai, sou eu. Vamos lá. Sou eu, aquela estrela que brilha. Lá em cima, sou eu. Sou eu, sou eu. O sertanejo que vai. Cabeção. Silva, grande Silva da Marambaia. Vem com a gente, Alô Silva. Outra hora, outra data pra poder se enterrar. O curral do Diel, o curral do Diel, luxuoso, né, Diel? Tem aquele leque aí, tem, Diel? Outra, isso, pra poder se enterrar. Alô, Diel! Mas você também podia marcar. Vixe, vai. Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você. O Guaraná da Morena! Marcar. Outra hora. Minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte em nossos corações. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca numa ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te fazer. Vamos fazer de novo. Solta a voz. Apaga a luz. Meus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo me alucina. Essa carroça é uma loucura. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Yeah. seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Vixe embora. Só me responda quando... Será que dá pra cantar mais um pouquinho, minha chora? Dá pra cantar? Eu vou falar tentando não só se parar. Só se for! Escuta, o José vai baixar o chão! Nativos, nativos. O nosso balcão de cima de Atalaia. Aí com a gente, olha o balcão. Bora ver. Dessa vez vai ter que me ouvir. Está chegando o maior aniversário de todos os tempos.